Theo, quantas vezes nos perguntamos se Deus é Deus, por que Ele permite certas coisas? É verdade, Michele. Essa é uma dúvida humana, que nasce quando enfrentamos dor, perdas e injustiças. Mas o Senhor, em sua sabedoria eterna, tem um propósito em tudo. Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Já fazíamos parte dos pensamentos de Deus, como está em João 15,16. E isso nos mostra o quanto somos importantes para Ele. Mesmo antes de existirmos, já estávamos nos planos do Pai. Exatamente. E a Bíblia também nos apresenta exemplos poderosos de fé. A história da mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos, uma mulher sofreu com uma hemorragia. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos da época, mas nada resolveu. Mas pela fé, ela tocou em Jesus e foi restaurada. Sim, Theo. Restaurada não só fisicamente, mas também em dignidade e identidade. Vivemos tempos de alerta. A palavra de Deus consola, mas também alerta. Em Malaquias 4:2 está escrito que há cura para as que temem o nome do Senhor. E por isso precisamos valorizar o chamado de Deus e permanecer firmes, mesmo quando o mundo tenta nos distrair. Reflexão final. A mensagem é clara: busque a Deus de todo o coração. Somos escolhidos e chamados para viver com propósito e santidade. Como diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Que essa verdade nos lembre sempre que fomos escolhidos por Deus para um propósito eterno.